sacudir. O som entra dentro da gente, vai pro coração. Bombeia na bem, incendeia e vira paixão. Beijo pra aquela, se esfrega e tira o meu batom. Dança e rebola seu corpo curtindo esse som. Escuta a guitarra que vem arrastando o povão. Ela arrepia os cabelos com seu ding-dong, ding-ding-ding-ding-dong-dong-dong. Sacudir. O som entra dentro da gente, vai pro coração.